Saúl, yo temas. Olá, ouvintes da Jardes Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire. A doença de Parkinson, que atinge mais de 150 mil pessoas por ano no país, não se trata apenas de um tremor dos membros do indivíduo. Ela afeta principalmente os sistemas cognitivos. É uma doença que, se não tratada corretamente, acaba comprometendo o dia a dia do paciente, tanto nas questões físicas quanto psicológicas. No Saúde é o Tema de hoje, vamos falar sobre a doença de Parkinson. Eu sou João Pedro Rodrigues, estudante de jornalismo da UFPE, e lembro que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.fpe.br e nas plataformas de podcast. Nesta edição do Saúde é o Tema sobre Parkinson, vamos conversar com a médica neurologista pela UFPE e especialista em doença de Parkinson e transtornos do movimento pela USP, Miriam Carvalho. Seja bem-vinda, Miriam. Olá, queria agradecer. Então é bem importante ter esse momento e trazer visibilidade para esse tema. Agradeço muito o convite. E convidamos para a conversa a terapeuta ocupacional, doutora em neurociências e professora do curso de terapia ocupacional da UFPE, Daniele Carneiro. Seja bem-vinda, Daniele. Oi, bom dia. Obrigada pelo convite. Mais uma vez aqui presente para esclarecer, quem sabe tirar algumas dúvidas, né, dos participantes sobre o Parkinson. E ter uma perspectiva melhor do que é a condição da doença. Obrigada. Também agradeço a participação do estudante de medicina da UFPE e membro da Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia, João Augusto Macedo. Seja bem-vindo, João. Obrigado, é um prazer poder participar dessa reunião aqui, poder trazer um pouco mais de conhecimento e poder ajudar a comunidade como um todo sobre a doença de Parkinson. Certo, acho que a gente já pode começar as perguntas. Uma pergunta básica que as duas podem responder é sobre o que é a doença de Parkinson. Gente, essa é uma pergunta, assim, que ela teria mil respostas, né? Do ponto de vista fisiopatológico, a gente pode dizer que a doença de Parkinson, ela se caracteriza pela degeneração de um grupo de neurônios responsáveis pela produção de uma substância chamada dopamina. E aí a gente vai ter todas as consequências decorrentes da falta dessa substância, da dopamina, né? Todas as manifestações motoras e não motoras vão estar relacionadas primariamente ao déficit dessa substância, né? Então, a doença de Parkinson fisiopatologicamente se caracteriza por isso. Mas a gente pode dizer que ela abrange muito mais que isso, né? A gente hoje trabalha muito com a ideia de que não é uma doença de Parkinson, mas são várias doenças de Parkinson. São sintomas diversos, sintomas que vão ter repercussões diversas em diferentes faixas etárias, né? Hoje mesmo atendi um paciente com 42 anos com Parkinson e outro com 70 anos com doença de Parkinson. Então, são repercussões totalmente diferentes, sofrimentos totalmente diferentes. Então, a gente tem que estar sensível e atento a tudo isso, né? E as manifestações também são bem diversas, né? A gente lembra muito do tremor, né, João? Você falou da questão do tremor, mas não somente tremor, né? Isso é uma coisa que eu bato muito na tecla. Até 25% dos pacientes com Parkinson podem não tremer. Então, a gente tem que estar atento, sim, aos outros sintomas, né? De lentidão, de rigidez, de dor, de questão cognitiva, de lentificação no pensamento, de questão comportamental, impulsividade, psicose em fases mais avançadas, da questão intestinal, né? Prisão de ventre como marca registrada, alterações do sono. Então, a doença de Parkinson, essa definição é tudo isso também, abrange tudo isso também. Daniele? Complementando, aí vou dar uma sugestão, né, para os ouvintes, o que eu sempre pontuo é que as pessoas têm que se olharem, né, perceberem mudanças no seu corpo. Quando existe alteração física, como a doutora Miriam falou, de uma rigidez, da pessoa ficar um pouquinho mais lenta, né, de mudar um pouco a postura do corpo. O tremor em repouso, ele é muito falado porque ele é o que é mais visto, é o que chama mais atenção. Só que eu acho que pode ser que um pouquinho mais para frente, né, fale que eu aprendi, né, ao longo de mais de 15 anos que eu estudo Parkinson, é que o tremor, ele não é o mais agravante em relação perda funcional do corpo, mas ele chama mais atenção. Então, independente de quem more com a pessoa que tem Parkinson, a pessoa que tem alguma alteração no corpo de função, é importante procurar um médico, né? Como a doutora Miriam falou, eu já acompanhei pessoas que tiveram início com doença de Parkinson com 25 anos de idade, que chama de Parkinson precoce. Já acompanhei usuários, né, pessoas com 42, nessa faixa etária, que moravam sozinhos. E aí, quem vai olhar para essas pessoas? Então, a pessoa tem que se perceber, opa, isso aqui está diferente em mim, estou ficando mais esquecida. Não significa que a pessoa está mais esquecida, que a pessoa está mais irritada, que a pessoa está mais lenta, que ela tem Parkinson. Mas se é uma mudança no comportamento, é importante procurar um neurologista, porque pode ser um indicativo, o primeiro sinal de alguma coisa acontecendo no corpo. Tem uma linha que estuda sintomas que chamam sintomas pré-motores, né? A doutora Miriam pode até pontuar melhor. Então, tem pessoas que têm intestinais, alterações no olfato. A grande X da questão da vida, né, é se perceber, se olhar, se cuidar e procurar um especialista o quanto antes, né, para que a doença, a pessoa possa conviver da melhor forma possível. Agora, seguindo para a próxima pergunta, quais são os sintomas que o Parkinson pode se apresentar? Essa pergunta, os sintomas são bem heterogêneos, sabe? Então, assim, a definição de doença de Parkinson abrange os sintomas motores. É a lentidão, né, que a gente chama de bradicinesia, mais um dos dois, o tremor de repouso e ou a rigidez, né? A instabilidade postural, né, aquela tendência a quedas, também entrava nos critérios, mas por conta que muitas condições podem causar instabilidade postural, então ela saiu dos últimos critérios atualizados em 2015. Então, do ponto de vista motor, né, teórico, a doença de Parkinson, ela se apresenta dessa forma. Mas quando a gente vai para a prática, quando a gente vai para a experiência do paciente, que isso é muito, muito valorizável, né, muito importante, o que é que a gente observa? Uma dificuldade na escrita, aquela escrita que vai reduzindo, vai ficando micrográfica, como a gente chama, um tremor, principalmente ao deitar, ao ficar parado, né, o tremor de repouso. Então, às vezes, o acompanhante que fala, doutor, na hora que ele deita, que o tremor vem muito, às vezes acorda à noite tremendo bastante. São dores no corpo acompanhada de uma sensação de travamento. Reconheço muitos casos de pacientes que vão primariamente num ortopedista, num colega clínico, para tentar investigar essas dores, né, esse travamento, essa rigidez. E, infelizmente, muitos passam anos atrás do diagnóstico, até finalmente ter o diagnóstico. Então, é importante estar atento também a essa queixa de dores. Além disso, as outras demandas não motoras, né, de prisão de ventre. Falo novamente da questão do sono, né? A gente encontra em muitos pacientes com doença de Parkinson o que chamamos de transtorno comportamental do sono REM, que é aquele sono inquieto, que é aquele sono agitado, é o paciente que chuta, que bate no acompanhante, que grita, que sonha, tem pesadelos muito vívidos. Então, a gente reconhece que esse transtorno comportamental do sono REM, ele é um marcador de várias doenças, né, que a gente agrupa no grupo das sinucleinopatias e que a doença de Parkinson faz parte também desse grupo. Então, para você ter ideia da dimensão de sintomas que a gente pode sim reconhecer nesses pacientes. E muitas vezes, o que o paciente está dizendo que está trazendo impacto na vida dele não é tanto as demandas motoras, mas são essas demandas não motoras. Então, reforço aqui a importância da gente fazer essa busca ativa de como está o hábito intestinal, de como estão os sintomas álgicos, de como está o rendimento cognitivo comportamental. Então, tudo isso é importante também. Aí, vou puxar para minha área, né, para as ocupações, o que a gente escuta muito no ambulatório, complementando a doutora Miriam, às vezes, quando a pessoa mora com outra pessoa, né? Ela tá mais lenta ou ele tá mais lento para vestir a roupa. A doutora Miriam falou da escrita. Quando é uma pessoa que tem o hábito de escrever hoje ainda, é bom. Só que hoje, a maioria, né? Não todos, usam muito o celular. Então, a gente faz o teste de escrita para verificar. Mas no dia a dia, né? Na rotina, no cotidiano, muitas queixas relacionadas ao sintoma, com desempenho em se alimentar. Então, a pessoa que vai colocar o alimento no talher e derruba, é, a pessoa que comia em 10 minutos passa mais tempo, porque ela está mais lenta, né? E ela tem a questão da rigidez atrelada. Então, no banho. Então, são essas sutilezas de ocupações e que todo mundo precisa desenvolver no dia a dia, em que vão aparecendo as queixas relacionadas ao sintoma. Apesar do tremor ser o sintoma mais conhecido do Parkinson, qualquer tipo de tremor é indicativo para a doença? Então, existem vários padrões de tremor, né? A gente reconhece dois padrões clássicos, o tremor de repouso e o tremor de ação. Os tremores de repouso, eles tipicamente estão associados às síndromes parkinsonianas, inclusive doença de Parkinson. Não necessariamente, as síndromes parkinsonianas necessariamente são Parkinson. A gente pode falar disso melhor já já. Mas, além dos tremores de repouso associados às síndromes parkinsonianas, a gente tem os tremores de ação, que podem estar no contexto de outras desordens neurológicas. Comumente a gente vê no tremor essencial algumas afecções do cerebelo, né, que é um órgão importante para o nosso equilíbrio, pode dar também tremor. Então, algumas doenças sistêmicas, alguns remédios podem dar, né, psicoestimulantes, cafeína, hipertireoidismo. Então, tudo isso pode trazer tremor. Então, João, isso é bem importante falar mesmo. Nem todo tremor é Parkinson, tá certo? Diariamente eu recebo paciente assim, aterrorizado, de nossa, será que eu tô com Parkinson? E calma, existe um processo nessa investigação que é bem importante da gente seguir. Daniele, quer adicionar mais alguma coisa? Eu ia trazer um pouquinho a questão do tremor para as ocupações, né? Eles relatam muitas dificuldades. E aí, doutora Miriam, não sei se vai ter alguma pergunta relacionada à medicação. Muitos ficam angustiados, ela pode até complementar com a questão do efeito do remédio no tremor em repouso, né? Aí, falando do tremor da doença de Parkinson, existe um investimento, né? Um direcionamento das medicações para minimizar esse tremor em repouso. Só que os pacientes têm que ter paciência, tem algumas outras variáveis que afetam a intensidade desse tremor e a apresentação do tremor, que é a questão do comportamento. Se a gente for pensar numa situação até mais simples, qualquer pessoa, se ela fica nervosa numa determinada situação, a gente tende a tremer, o corpo tende a tremer. Então, não é visualizar um tremor que a pessoa tenha, levando a pessoa tem Parkinson. Isso, por muitos anos, né, principalmente na década de 90 e no começo dos anos 2000, se veiculava muito que tinha tremor, tinha Parkinson. Que tinha tremor, tinha Parkinson, até por conta da questão do Papa, né? Que é uma pessoa bem conhecida, e enfim. Então, volto até dizer um pouco o que eu disse lá atrás. Procure um especialista, né? Eu sei que às vezes demora um pouquinho para a gente chegar, para a pessoa chegar no médico especialista, mas não deixe para depois. Procurar se cuidar o quanto antes para poder ver a forma mais assertiva de saber que tipo de tremor é, e tratar mais adequado, de forma mais adequada. E, paralelamente, ver formas de ajustar o comportamento para não acentuar tanto o tremor. Eu sei que é difícil, né? Assim, falar assim, fique calmo para parar de tremer. Não é isso. Mas quanto mais a pessoa está ansiosa, preocupada com aquela expectativa, o tremor ele se acentua demais. E aí, quando chega no ambulatório para o médico avaliar, o tremor está bem mais exacerbado por conta da questão do comportamento e não por conta do déficit que leva o tremor. Ele entra numa cascata, né, de adrenalina ali. E isso eu falo bastante, Dani, com meus pacientes. Ter um hábito de sono regular, dormir bem, descansar bem, evitar uso de estimulante excessivo, evitar café, evitar Red Bull, evitar substâncias que vão, de alguma forma, te deixar mais à flor da pele, te deixar mais, assim, mais exaltado, porque isso pode, sim, aflorar esse tremor, exacerbar esse tremor, são pacientes que já têm essa predisposição. Então, os hábitos, eles são fundamentais, né? Doutora Miriam, doutora Daniele, vocês dois falaram sobre tremor de repouso, sobre tremor de ação. Vocês podiam explicar um pouco mais para o público como diferenciar o que é o tremor de repouso e como ele se diferencia do tremor de ação? Basicamente, né, essa distinção é feita a partir de que momento o tremor está sendo exacerbado, ele está acontecendo. Então, o repouso é quando aquele membro está totalmente apoiado, a gente não tem a execução de nenhuma ativação muscular. Isso eu consigo quando, por exemplo, o membro superior está apoiado nas pernas, ou ele está apoiado numa cadeira, ou até mesmo quando o paciente está deitado. Então, por isso que é muito comum o paciente com Parkinson dizer que quando vai dormir o tremor exacerba, porque é quando o membro está repousado. E já o tremor de ação, por outro lado, ele pode se distinguir em diferentes padrões, né? Como eu tinha dito, o cinético, o tremor cinético é aquele durante o movimento, né? Então, a gente vê em algumas desordens, como o tremor essencial, o paciente ele sofre muito na hora de segurar um objeto, na hora de segurar um copo, de segurar um talher, na hora de pegar uma sacola de supermercado, entendeu? Já quando ele está apoiado, ele está em repouso, ele não tem tanto essa percepção de piora, né? Além do tremor cinético, a gente tem também o tremor postural, né? O tremor postural é aquele que é agravado quando o membro ele assume uma postura fixa, né? E além desse esse tremor, ainda tem o tremor isométrico, que ele é aquele tremor clássico da academia, quando a gente está ali segurando uma carga bem pesada e a musculatura está em contração máxima, ele treme também. Outro padrão também de tremor que é importante falar é um subtipo de tremor cinético, que é o tremor intencional, que faz parte do grupo de tremores associados a desordens cerebelares. Então, a gente vê em algumas formas de ataxia, tremor cerebelar, o paciente sofre muito para alcançar uma finalidade. Quando ele está ali no finalzinho do movimento, o tremor ele vem com tudo, e às vezes isso é suficiente para ele derrubar um objeto, enfim, desnivelar o que ele estava querendo fazer com certa precisão. O paciente que tem tremor intencional é um paciente que sofre muito de ser desajeitado, né? Quando ele está ali para fazer o objeto sair do alcance dele. Então é importante a gente reconhecer que existem esses padrões, e que nem tudo que treme é Parkinson. E ficar atenta a qual a parte do corpo que está com tremor, né, doutora Miriam? Eu já acompanhei pessoas que o tremor em repouso vinha na região oral, né? Então, quando eu pedia para fazer um movimento com o membro, aquela região ficava relaxada, porque se eu estou pedindo para a pessoa executar, pegar um copo, ela vai prestar atenção para pegar o copo. E aí, a imagem nunca vai sair, né, da minha memória, porque como ela relaxava a boca, e aqui começava o queixo, vinha um tremor. Uma situação bem atípica, mas pode acontecer. Então, a questão realmente de perceber o funcionamento do corpo. Qual o tipo de tremor e a parte do corpo que tem o tremor. Exato. Existem outras formas de tremor também. Por exemplo, o tremor distônico. Não sei se vocês já ouviram falar em distonia. A distonia faz parte de um grupo de doenças do transtorno do movimento, né, que se caracteriza por uma contração muscular muito excessiva. E, por vezes, elas podem assumir um aspecto de tremor, principalmente em região cervical, em membro também, né? São pacientes que eles adotam uma postura alterada e, às vezes, essa postura traz também tremor. E também são pacientes que sofrem muito com a falta de reconhecimento diagnóstico, tá certo? Então, também lembrar do tremor distônico. E existem outras formas de tremor. Tremor é um mundo e exige uma avaliação de um especialista, né, para, como o Dani disse, ter um tratamento mais assertivo e mais específico. A gente tem uma pergunta aqui no YouTube, a pergunta é de Walter Leal. Ele fala assim: bom dia, pergunta sobre Parkinson. Quais hábitos, se assim existir, de vida nós podemos evitar para não evoluir a doença? Ou, em tese, considerarmos algo inevitável para alguns casos? Vamos lá. Esse é um tópico que eu mais gosto de falar, assim. Quando eu lido com um paciente e um familiar com doença de Parkinson, a pergunta inevitável que vem é por quê, né? Por que isso aconteceu? E aí a gente entra nessa fisiopatologia que é extremamente complexa. 90% dos casos de Parkinson, eles decorrem de causas esporádicas. Então, a gente reconhece que há uma interação do ambiente com o substrato genético. E o que é que está no ambiente que pode causar a doença? Né? A gente está exposto diariamente a muitos poluentes, a gente está exposto diariamente a substâncias na nossa alimentação, a gente está exposto diariamente a uma comida ultraprocessada, que muitas vezes contém elementos que a gente nem sabe que estão ali. Então, toda essa carga de pesticida, de herbicida, de poluente ambiental, ele está trazendo um efeito tóxico ao nosso corpo, né? Então, há estudos belíssimos que nos Estados Unidos e na China, com alta carga de poluição, de exposição a esses agentes, há uma maior prevalência de doença de Parkinson, muito por isso, pela essa exposição a agentes tóxicos. Então, eu acho fundamental de falar sobre esses fatores de risco. E aí, voltando para a pergunta de volta, então, eu sei o que pode causar e o que é que eu posso fazer para me prevenir. Então, primeira coisa, adotar uma alimentação mais natural, com menos elementos processados, né? A gente reconhece que a dieta do Mediterrâneo, por suas propriedades antioxidantes, figura como uma possibilidade, né, nessa tentativa, né, de ter um hábito mais protetor. Além da dieta, a questão da atividade física, isso é algo inegociável. Todo paciente meu, eu falo isso, é inegociável a atividade física, tanto como um fator protetor para desenvolver a doença, quanto para aqueles que já têm a doença. Hoje já é estabelecido, o paciente que tem Parkinson e pratica atividade física, mantém-se ativo, ele evolui de uma forma muito melhor. Então, é algo inegociável. Se quer fazer alguma coisa para prevenir tanto a doença de Parkinson quanto outras doenças cardiovasculares, contra o próprio Alzheimer, pratica atividade física. E isso é tão discutido hoje em dia, tão estabelecido, que existem até estudos que falam sobre a dose da atividade física. É muito legal a gente ver isso. Que no paciente, nas fases iniciais, ele tem que ter uma dose maior mesmo. É um paciente que está mais apto, que está com um movimento ainda mais fluido, ele tem que fazer exercício resistivo, exercício aeróbico, ele tem que fazer práticas que objetivem melhorar o equilíbrio, a marcha. Então, é um paciente que tem que ter uma dose de atividade física maior. E à medida que há uma progressão da doença, a gente vai adaptando também. Mas a atividade física deve permear todo o tratamento, né? Então, voltando, o que é que a gente pode fazer para prevenir a doença de Parkinson? Atividade física, dieta adequada. Existem também alguns estudos que correlacionam a cafeína, né, como um fator protetor. Cafeína em baixa dose, minha gente, cafeína em alta dose pode trazer outras repercussões. Até falei agora há pouco, né, o tremor fisiológico da gente pode exacerbar. E existem vários estudos aí em andamento, mas eu queria ressaltar esses três pontos aí, porque são pontos bem importantes. Daniele, gostaria de acrescentar algo? Eu só vou acrescentar a questão do sono, né, que o sono também é regulador e extremamente organizacional para os nossos neurônios, mas eu me sinto contemplada aí com a doutora Miriam, e como ela disse, né, muitas demandas ainda vêm sendo estudadas ao longo do tempo, porque as pessoas estão sendo acompanhadas para entender, né, esses hábitos. Eu já acompanhei muitos pacientes aqui no ambulatório do HC, quando eu perguntava, né, o tipo de trabalho, alguns agricultores que mexiam muito com pesticidas, pintores, então ingestão de produtos, né, inalação. Vou só ressaltar, aí pegando agora por esse caminho, para as pessoas usarem os equipamentos de proteção, né, já que trabalham com isso. Infelizmente, a gente tem uma cultura de... Eu trabalho com adulto, né, também na área de trabalhador. Eu escuto muito a cultura que não vai acontecer comigo, nunca vai acontecer, aí deixa o EPI para lá, não usa máscara, não usa luva, fica muito tempo exposto. Então, tem que ter esses cuidados ao longo do tempo, no ambiente também de trabalho, para evitar algumas exposições. E quais são os estágios de desenvolvimento da doença de Parkinson? Vamos lá. Existem várias formas da gente estadiar a doença de Parkinson, né? Uma forma muito classicamente utilizada é a forma a escala de Roem-Yahr, mas ela tem algumas limitações, né? Ela se baseia basicamente em um acometimento unilateral, bilateral, acometimento axial de tronco, mas a gente costuma estadiar a doença, do ponto de vista prático, muito pelas complicações motoras que vão surgindo ao longo da doença. Então, é a percepção do paciente de que o remédio já não está durando o mesmo tempo que durava. É o surgimento de alguns fenômenos motores, que a gente chama de discinesia, que é quando ele começa a ter movimentos involuntários, que acontecem quando a medicação ela fica acima do ponto esperado. E essas complicações motoras, elas traduzem para a gente, né, tanto o encurtamento do efeito quanto a discinesia, que a doença ela está progredindo, que há uma alteração ali a nível de neurotransmissão que está progredindo, né? O surgimento de alguns sintomas também não motores, como sintomas comportamentais, né, psicose, alucinação, a própria disfunção executiva, né, do ponto de vista de raciocínio mesmo, o paciente começa a ter dificuldade de se planejar, de organizar tarefas de múltiplos passos. Então, isso também traduz para a gente progressão. Então, eu sempre falo, é muito comum outra fala dos pacientes: doutor, eu estou em que nível? Eu estou em que fase? E não existe uma resposta única, né? Eu tenho que tentar identificar tudo isso, né? Nesse panorama aí de complicações motoras. Como é que está esse controle? Como é que está o surgimento desses sintomas não motores mais avançados? Hipotensão ortostática, por exemplo, é algo que geralmente surge no avançado da doença. Então, são marcadores para a gente de que, poxa, não, esse paciente está progredindo, está evoluindo com hipotensão, está evoluindo com lentificação cognitiva, está evoluindo com alucinação, com psicose, está evoluindo com muita discinesia, com muito encurtamento do efeito do remédio. Então, esses daí são marcadores clínicos para a gente de que há uma evolução da doença. Mais do que colocar ali um número, é escala 1, escala 2, escala 3. É muito mais importante a gente ter esse sentimento aí de que há uma evolução clínica. E cuidar das outras áreas também que envolvem a saúde, né, doutora Miriam? Porque eu me recordo, tem alguns casos que eles chamam mais atenção, né, ao longo do tempo, de algumas pessoas que estavam bem no ambulatório e aí, de repente, voltava, assim, muito diferente. Quando a gente ia conversar para entender, tinha passado por alguma perda familiar, algum estresse emocional muito intenso, que culminou, né, nesse prejuízo. Então, eu sei que eles ficam muito preocupados com essa questão dos sintomas motores, né, para identificar em que estágio, em que fase está, mas atrelar e sempre puxar para as questões realmente das emoções, do comportamento, do dia a dia. Da funcionalidade do indivíduo, né? Exatamente. Não, só foi para complementar mesmo. A gente tem outro comentário aqui no YouTube, o comentário de Marília Ribas Psi. Uhum. Ainda existe o projeto Pro Parkinson na UFPE? Eu fiz parte na época da graduação e era muito rico. Um projeto multidisciplinar, da forma que é necessário abordar um tema tão complexo. Pois é, eu posso começar. Eu brinco que eu sou sócio fundadora do Pro Parkinson, junto com a professora Graça, da Físio, e Luciana Bello, Fono. Eu disse, meu Deus, a pessoa fala, parece que está falando do livro de história, né? Mas, em 2008, a gente bateu na porta do Dr. Andori, né? Que é uma referência, foi uma referência, para mim ainda é, que graças a Deus está vivo, muito bem, se aposentou, né, lá do Hospital das Clínicas. E aí batemos na porta dele na época para fazer mestrado, fizemos mestrado, doutorado, e sentimos essa inquietação de dar uma devolutiva para os nossos participantes, de melhoria das condições de vida, do dia a dia. Então, o que começou lá com algumas orientações da terapia ocupacional, da físio e da fono, se estruturou para projeto de extensão, e ao longo do tempo viramos programa, né? Tem participação da odonto, da psicologia, nutrição. Então, nós crescemos. Só que, infelizmente, deu uma parada, né? Na época da pandemia, nós fizemos alguns telemonitoramentos e, depois de um tempo do retorno, o que aconteceu é que, para acontecerem os programas, né, os professores, eles têm que coordenar e têm que ter o médico de referência no serviço, porque o ambulatório, ele gira em torno das consultas. E aí, doutor Andori se aposentou, graças a Deus para ele, né? Mas foi realmente uma perda enorme para a nossa população, porque ele fazia um ambulatório especializado. Dr. Andori, para mim, é uma referência de profissional humano. De toda quarta-feira, às 7 horas da manhã, fazia chuva, sol ou praia, estava ele lá no ambulatório, né? E aí, como não tem essa assistência mais no ambulatório, porque ele se aposentou, nós tivemos que parar provisoriamente, né, por um tempo, o programa. E aí, assim, os estudantes me procuram bastante, só que a gente não tem como retomar ainda o ProParkinson sem ter uma pessoa de referência lá no ambulatório. Mas quem sabe, né, fica aí o convite, não sei, os desdobramentos. E, mas eu concordo, né, com Marília, um projeto muito rico. Fui muito feliz, aprendi muito, sou apaixonada, acho que dá para perceber, né? Foi uma trajetória muito boa. E espero, quem sabe, a gente não retoma. Parkinson, acho que é o protótipo de condição, assim, que a gente precisa pensar em grupo. É, outra questão inegociável, assim, tem que estar com neuro, mas tem que estar com físio, tem que estar com fono, tem que estar com TO, tem que estar com um grupo, tá certo? Porque é um paciente que tem muitas demandas, é um paciente muito complexo. A gente precisa de um apoio um do outro, da visão do outro, para conseguir ter um manejo mais adequado. Quem sabe a Liga não consegue ajudar aí no futuro para restabelecer essa conexão. Hein? Mas seguindo para a próxima pergunta, é algo que vocês já tinham comentado antes, eu acho. Mas existe alguma associação entre o Parkinson e a doença de Alzheimer? Veja só. Ambas, né, são doenças neurodegenerativas, né? É muito comum assim, a gente pegar pacientes, eu tenho Alzheimer e Parkinson. Mas são grupos de doenças diferentes, né? Eu tinha mencionado que o substrato, né, patológico da doença de Parkinson é a alfa-sinucleína, né? É uma sinucleinopatia. Já a doença de Alzheimer, ela pertence a outro grupo de doenças, né? As tauopatias. Ambas são doenças que são mais comuns no idoso, né? A partir dos 60, 70 anos, a chance de desenvolver ambas doenças, ela aumenta consideravelmente. Mas são processos distintos, tá certo? Da mesma forma que a doença de Parkinson pode trazer repercussões cognitivas, né, que a gente entende, paciente com uma doença de Parkinson pode ter lentificação, pode ter disfunção executiva, pode ter questões comportamentais, alucinação, essa não é a marca registrada da doença, né? A marca registrada são as questões motoras, mas as questões comportamentais e cognitivas podem acontecer sim na doença de Parkinson, e a gente inclusive tem a demência da doença de Parkinson. Do mesma forma que a gente tem essa questão no Parkinson, a gente tem no Alzheimer algumas questões motoras também. Então, o Alzheimer é marcado por aquela disfunção na memória, sobretudo na memória recente, né, na memória episódica. Então, o paciente com Alzheimer, ele pode, à medida que a doença progride, exibir algumas alterações motoras, né? Então, mas são processos diferentes, né? Isso é bem importante dizer, são doenças que acontecem mais na faixa etária do idoso, mas que são muito importantes de ser distintas porque a condução é bem diferente, né? O tratamento é bem diferente. Quer adicionar mais alguma coisa, Daniele? No momento, não. Me chamou, me relembrou o dado que eu sempre passo para os estudantes, né? Que quando a gente fala do Parkinson, que é a segunda maior de incidência neurodegenerativa, fica na questão de dizer, né? Fica atrás do Alzheimer, incidência. Mas, como a doutora Miriam falou, não significa que ter um vai ter o outro. Partindo agora para a próxima pergunta, como é que se dá o diagnóstico do Parkinson? É preciso realizar algum exame para confirmar? O diagnóstico da doença de Parkinson é um diagnóstico clínico. Então, é sentar, é ouvir o paciente, entender a evolução cronológica dos sintomas, é tentar identificar nessa história sinais de alarme que possam fazer a gente pensar em algum outro diagnóstico e examinar esse paciente, fazer um exame bem feito, né? Tentar identificar aqueles sintomas cardinais, né? A lentidão, a rigidez, se tem um tremor, se o padrão de tremor é típico para a doença. Avaliar a marcha desse paciente, avaliar a tendência de queda, avaliar a pressão dele, se ele tem hipotensão na postura, né, se ele faz uma hipotensão ortostática. Enfim, é a avaliação cognitiva, muitas vezes, é ter essa impressão clínica. Então, já adianto que o diagnóstico desse paciente é um diagnóstico clínico. Mas a gente entra em alguns cenários que eu tinha falado previamente, de que existem parkinsonismos, né, as síndromes parkinsonianas que não se enquadram no diagnóstico de doença de Parkinson. Então, a gente tem quadros de lentidão, de rigidez, de tremor, que podem não necessariamente estar no contexto da doença de Parkinson clássica, né, essa que acontece por degeneração dos neurônios dopaminérgicos. A gente pode ter quadro causado por alterações vasculares, né, como se fossem AVCs mesmos, causando um quadro parkinsoniano. A gente pode ter quadros de parkinsonismos decorrentes de uso de remédio, algumas medicações bloqueadoras dopaminérgicas, né, que a gente chama, principalmente medicações antipsicóticas, algumas medicações para náusea, né, náusea e vômito, são bloqueadoras dopaminérgicas, uso crônico dessas medicações, alguns bloqueadores do canal de cálcio, né, algumas medicações que são muito utilizadas para tontura, usadas cronicamente, podem deflagrar o parkinsonismo medicamentoso. Então, a gente deve estar atento a esses diagnósticos diferenciais. São essas condições que eu falei, são os parkinsonismos secundários. Além dos parkinsonismos secundários, a gente tem também outros tipos de parkinsonismos, também degenerativos, mas que também não se enquadram na definição de doença de Parkinson. Então, eu brinco que são as doenças primas do Parkinson, né? São as primas más do Parkinson, porque são doenças que tendem a ter um curso mais rápido, um curso mais, assim, mais grave. Então, nesse grupo de parkinsonismos atípicos, né, degenerativos, a gente tem a atrofia de múltiplos sistemas, a gente tem a paralisia supranuclear progressiva, a gente tem a doença por corpúsculos de Levy, né, que leva à demência por corpos de Levy, e a gente tem a síndrome córtico-basal. Então, devido a todos esses diagnósticos diferenciais, né, tanto dos parkinsonismos secundários quanto dos atípicos, a gente tem que ter o cuidado de muitas vezes pedir alguns exames complementares, mais no sentido de encontrar algo que me faça pensar que não é Parkinson, mas não para me dizer que é Parkinson. Não sei se vocês entenderam. O diagnóstico é clínico, mas eu tenho que procurar ativamente se tem algo que me faça pensar no contrário. Então, é válido, sim, ter um exame de imagem, né? Eu costumo sempre falar, né, da ressonância, né, o que a literatura traz mais como um exame mais específico, a ressonância magnética, mas uma tomografia muitas vezes é mais acessível e também se serve, né, para essa avaliação inicial. E alguns outros exames mais específicos, como a cintilografia com radiotraçador, com TRODAT, pode ser utilizado. A cintilografia, só falando brevemente, é uma modalidade de exame que traduz para mim como está a transmissão dopaminérgica ali nas regiões que vão estar afetadas no Parkinson. Então, em alguns cenários, né, em casos mais duvidosos, vale a pena a gente pedir, sim, né? Não é sempre que a gente pede, mas existem situações, sim, que a gente precisa pedir um exame complementar. Mas eu reforço que o diagnóstico é clínico. Complementando, eu vou só orientar, né, o público que, na consulta do médico, perguntem, pedem dúvidas sobre os exames que são passados. Porque, às vezes, é tanta informação, aí quando chega para alguém da equipe, né, da equipe que acompanha, fala assim, rapaz, o médico passou tanto exame que eu não sei nem para que eu vou fazer. E, às vezes, cria a expectativa de um exame de imagem cerebral, como a doutora Miriam falou, que é para descartar ou ver se tem alguma outra situação que leva aquele sintoma e achar que ali vai dar um diagnóstico preciso, né? Então, assim, é seu médico, né? É a pessoa que está lhe acompanhando. Então, perguntem, tirem dúvidas. Às vezes, na nossa rotina, a gente acaba usando alguns termos que são desconhecidos no dia a dia. Então, poxa, o que é isso, né? Que palavra é essa? O que significa? Como a doutora Miriam falou, o exame é clínico. O que é o exame clínico? É de você ver ali no dia a dia, com os testes, com as avaliações, tá? Então, tirem todas as dúvidas necessárias com o seu médico, para não sair angustiado, não sair preocupado, né? Depositar, achar que o resultado de um exame, você vai ter a resposta de tudo. Obrigado, doutora. Agora, acho que chegamos num ponto que muitas pessoas têm muita dúvida e é um interesse de muita gente, que é como é que é feito o tratamento da doença. É uma doença que tem cura ou o paciente vai precisar conviver com essa doença pelo resto da vida? Vamos lá. A doença de Parkinson, até o momento, ela não tem cura. eu comparo muito a doença de Parkinson com a diabetes, né? Na diabetes a gente tem uma dificuldade na atuação da insulina, né? Em alguns cenários até a ausência do hormônio. E na doença de Parkinson, de forma semelhante, a gente não tem a atuação da dopamina. E assim como diabetes, o Parkinson também não tem cura. Mas assim como diabetes, o Parkinson também tem tratamento, né? E o tratamento é um tratamento que vem evoluindo, né, ao longo dos anos. É um tratamento que vem sendo melhorado. A gente tem hoje várias formas de medicações, né? Medicações, inclusive, disponíveis no SUS, né? A gente tem a levodopa, né, que é o tratamento padrão, mas a gente tem várias outras medicações que vão facilitar essa atuação da dopamina, né? E além dessas medicações orais, eu sempre falo que é inegociável também a atividade física e a reabilitação, né? Então, o paciente com Parkinson é um paciente que ele tem que estar envolto num programa de reabilitação. Se naquele momento a questão de quedas, de instabilidade postural for uma forte demanda, é um paciente que tem que estar com a físio, tem que estar com a TO, tem que estar com a questão motora dele bem avaliada. Se é um paciente que está disártrico, que está começando a ter alguns engasgos, todo paciente com Parkinson, ele tem que passar por um rastreio fonoaudiológico de disfagia, ele tem que estar com a fala sendo avaliada, acompanhada, ele tem que estar sendo orientado sobre medidas posturais para uma alimentação mais segura. Então, isso daí é fundamental, tá certo? Tem que estar com acompanhamento psicológico, não é um diagnóstico fácil. Ele tem que estar numa rede de suporte familiar e de profissionais que consigam acolhê-lo e manejá-lo da melhor forma. Muitas vezes eu preciso de um nutricionista também, né? A gente sabe que as medicações têm uma interação com a refeição, né? Sobretudo a proteína, né? Então, muitas vezes a gente precisa fracionar a proteína, deixar ela mais no horário, organizar, até para o paciente não perder massa muscular. Então, pode simplesmente cortar a proteína. E muitas vezes a gente precisa de um nutricionista para dar essa orientação também. Então, esse é um pilar fundamental do tratamento, a reabilitação com equipe multiprofissional. E além desses dois que eu falei, hoje a gente tem a cirurgia de estimulação cerebral profunda, o DBS, né, que foi um divisor de águas aí na condução dos pacientes. E eu recebo muito paciente que acha que o DBS ainda é uma terapia experimental. Para vocês terem ideia, o DBS ele foi descoberto em 1987 e foi aprovado em 2002 pelo FDA para tratamento da doença de Parkinson. Então, assim, a gente tem muito tempo de uso dessa terapia. Ela está como nível de evidência A para o manejo da doença de Parkinson. Mas aí eu reforço outra coisa muito importante. A cirurgia, ela não é indicada para todos os pacientes, muito pelo contrário, ela está indicada para uma minoria, 10 a 15% somente dos pacientes com doença de Parkinson tem indicação cirúrgica, tá certo? Então, ela está reservada para um contingente menor de pacientes e ela também não é uma terapia curativa, né? É necessário um grande envolvimento do paciente para conseguir ter um manejo adequado, né, depois que ele se opera, mas é hoje mais um recurso que a gente tem aí para tratar a doença de Parkinson, né? Dani, se quiser complementar. A medicação com a execução das funções do corpo nas ocupações, né? O que a gente orienta muito é que o paciente, ele entenda qual o melhor horário do efeito da medicação para desempenhar aquelas atividades que ele precisa de mais habilidades. Então, por exemplo, o tomar banho sozinho, que querendo ou não é um ambiente de risco, que tem que ficar em pé, né, ter um manuseio dos membros superiores para controlar o corpo. Atividades que necessitam de mais esforço, como atividade física. A primeira coisa que eu sempre fiz com os que eu acompanho é orientar essas questões do dia a dia, até ele perceber como é que fica essa organização de rotina para ver a melhor forma de funcionar. Então, às vezes, de manhã tem alguns que ficam mais lentificados, com mais dificuldade de sair de casa. Ter cuidado com essa questão, como a doutora Miriam falou, da nutrição junto com a fono. É extremamente enriquecedor. Então, se é uma pessoa que ainda tem condições, né, de se alimentar sozinho e com determinados alimentos, qual é o melhor horário da refeição? A gente sabe que a gente tem uma cultura nossa de horário. Na manhã, almoço, jantar, mas dependendo de como é o efeito dessa medicação, quando é que eles estão, é que eles falam, né? Eu estou sentindo efeito, não estou sentindo efeito, que são as fases que alguns pesquisadores trazem na literatura, né, como efeito on, porque está com efeito, e off, que está sem o efeito. O que é que eu posso executar? O que é mais arriscado ou menos arriscado para justamente unir forças, né? O que é unir forças? Qual é o efeito da medicação? Qual é a habilidade que eu tenho para aquela ocupação que eu preciso executar para eu funcionar melhor? Não. A questão do tratamento medicamentoso, ele é elemento chave. Agora, uma sugestão que eu vou dar para quem está escutando, quem é acompanhante, quem é cuidador, quem tem Parkinson, é não compare o seu tratamento com o do seu colega. Porque medicação para Parkinson, assim como para outras doenças neurológicas, ela é prescrita de forma individual. Eu tenho uma colega da área, que é neurologista, que ela disse que é tratamento medicamentoso para doenças neuropsiquiátricas, né, é uma alquimia. E realmente é. Então, esse é o médico, está lhe acompanhando, está fazendo todo o processo com você. Não tem que estar indo atrás da medicação, porque Zezinho está tremendo menos do que eu, ele toma não sei quantas doses. Não façam isso, tá? Eu estou dizendo isso porque eles têm acesso à medicação. Então, qualquer ajuste de medicamento tem que ser feito junto com o médico. E também os profissionais da reabilitação podem dar esse feedback, desse retorno para o médico de referência, como é que está o funcionamento do corpo ao longo do dia. De repente, é só ajustar, fragmentar mais a dose, né? Inserir mais uma medicação, tá bom? Então, tem que ter cuidado. Isso que Dani falou é fundamental, minha gente. Até vou pegar um gancho, Dani. Hoje a gente vê muito pessoal falando sobre canabidiol, né? Então, o canabidiol, ele está assumindo uma posição de muitas pesquisas e muita discussão sobre seus efeitos na neurologia. E aí eu queria falar um pouquinho do papel do canabidiol, o que é que a gente tem estabelecido na doença de Parkinson, né? A gente tem excelentes estudos em andamentos, estudos rigorosos, mas que por hora não trouxeram ainda um dado de segurança, uma dose de segurança, uma apresentação de segurança. A gente tem algumas ideias, né? A gente tem algumas considerações de uso do canabidiol para alguns sintomas como dor, como fadiga, né? Então, para sono também, sobretudo naqueles casos refratários, né? Pacientes com casos que não responderam às terapias de primeira linha. Então, nesses casos, falando com o paciente, discutindo os riscos, porque sim, o canabidiol é uma medicação que tem seus riscos, elas podem ser utilizadas nesse cenário, mas ainda são medicações que estão em andamento de estudo, a gente ainda não tem dados de segurança. Inclusive, saíram revisões recentes, revisões que têm limitações do ponto de vista técnico de execução, né, estudos pequenos, mas que apontaram que pacientes em uso, né, de combinações de canabidiol com o THC tiveram piora no desfecho cognitivo e comportamental. Então, isso traz para a gente uma reflexão de cuidado mesmo no uso dessas medicações. Eu vejo muito paciente, mas Eduardo Suplicy está usando e outras pessoas de grande apresentação social estão utilizando e falando que pode ser útil. E a gente tem que ter muito cuidado, não usar a prescrição do outro, porque aquela prescrição pode não servir para você e não necessariamente o que está ali vinculado na mídia é o que está, de fato, estabelecido. A gente tem que ter muito cuidado, né, nesses tempos de hoje de fazer um acompanhamento e adotar uma conduta segura. É algo muito importante falar sobre a questão do canabidiol. A gente até ia fazer uma pergunta sobre, que bom que você tocou no assunto. Bom, indo para o final do programa, e antes de a gente encerrar, eu gostaria de passar a palavra para cada uma de vocês para uma fala final. Eu começo com a médica neurologista pela UFPE e especialista em doença de Parkinson e transtornos no movimento pela USP, Miriam Carvalho. Foi ótimo, essa conversa assim, é muito necessária, né? A gente precisa falar sobre doença de Parkinson, a gente precisa falar que é uma doença que acomete mais a população idosa, mas ela pode acontecer também em pacientes mais jovens, né, numa idade de funcionamento social intensa. Então, a gente precisa voltar nosso olhar, essa parcela de pessoas que convivem com essa doença, a gente precisa trazer esperança de que é algo que tem tratamento, tem formas de se conviver, porque somente com informação de qualidade a gente consegue realmente prover qualidade de vida, prover uma convivência mais pacífica, né, com essa doença que castiga muito, mas que a gente tem que buscar forma de uma convivência menos dolorosa. Acho que nosso papel como profissional de saúde é trazer, alinhar a ciência a essa experiência pessoal do paciente, né, é o nosso grande papel. Então, agradeço de novo poder tá aqui trazendo essas informações. Muito obrigado, Miriam. A gente agradece bastante a sua participação. E agora eu passo a palavra para a terapeuta ocupacional, doutora em neurociências e professora do curso de terapia ocupacional da UFPE, Daniele Carneiro. Bom, a mensagem que eu deixo é que as pessoas que acompanham quem tem Parkinson ou quem tem a doença de Parkinson, não olhem para a doença só com prejuízos, né? Vejam como uma possibilidade de rever a forma de funcionar as suas atividades do dia a dia, buscar uma equipe multidisciplinar. Eu sei que não é fácil, né, ainda ter acesso a todos ao mesmo tempo, e simultaneamente vou fazer um pedido à população, né, de fazerem solicitações públicas mesmo, de ter esse acompanhamento multidisciplinar nos serviços de saúde, porque a partir desse pedido à população, em que precisa se voltar, independente de ser no Hospital das Clínicas ou em outras unidades de saúde que tem profissionais, né, multidisciplinares, de fortalecer, né, essa rede de assistência à saúde tão rica e que faz muita diferença na qualidade de vida, nesse funcionamento, nessa perspectiva de vida das pessoas que têm Parkinson e dos seus cuidadores também. Tá? Então, agradeço mais uma vez e me coloco à disposição aí da população, como servidora pública e terapeuta ocupacional. A gente também agradece a participação do estudante de medicina da UFPE e membro da Liga Acadêmica de Neurologia e Neurocirurgia, João Augusto Macedo, que fez as perguntas hoje junto comigo. Muito obrigado, João. Eu que agradeço, foi um prazer ter contato com esses dois profissionais excelentes e discutir esse tema tão importante. E eu estava até vendo os comentários no YouTube e vi que o pessoal estava gostando, queria que a gente trouxesse mais, eu fiquei bem feliz com isso. Bom, gente, o Saúde é o Tema encerra por aqui e esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.fpe.br e nas plataformas de podcast. A produção e roteiro deste programa foi dos estudantes de jornalismo da UFPE, Isabel Baé e João Pedro Rodrigues, sob orientação da professora Paula Reis. Nas redes sociais, Isabel Baé de Jornalismo. Na coordenação de transmissão e streaming, Igor Cabral. Na edição de podcast, Isabel Baé. Tchau, tchau e até o próximo Saúde é o Tema. Saúde é o Tema, uma produção da Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, e da Universitária FM 99.9 MHz, com o apoio do programa Fora da Curva e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco. A música tema é a faixa Teamwork, de Scott Holmes. Para mais informações, acesse www.ufpe.br/rpf.